Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. Salve, salve, galerinha dessa super rádio. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, tá no ar o nosso Programe-se. Feito com a sua participação. Aqui quem tá falando é Euronews Tex. Tô chegando. Vamos que vamos então, com participação, a galerinha que manda ver aí em todo o Brasil, plugada aqui na sua rádio favorita, seja bem-vindo ao nosso Programe-se! Pra começar super bem, muito bem, claro, deixa eu me apresentar, né, aqui fala Euronews Tex, estamos a partir de agora, dando gás com muita música, muita informação e, claro, participação da turma! Pra você participar é fácil, fácil. Entra lá, indica 4 músicas no nosso e-mail. Programa é sua, @hotmail.com ou no facebook.com/programe-se no ar. Pra começarmos super bem o nosso programa de hoje, tá bom demais. Vamos lá então, participação do Gustavo Munhoz Júnior, São Paulo. Ele tá vindo ouvir um sucesso bacana com Nick Minaj, Starships. Ainda é Cristiano Araújo, Quando Tem Que Acontecer. Tem também um sucesso bacana com Bom Gosto, Pronto Para Rodopiar. Pra fechar legal tem Léo Magalhães, Coração Ferido. Vamos que vamos, começando super bem por aqui o nosso Programe-se. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more. Can Esse é o Programe-se. Programe-se. Basta você chegar pro meu olhar me acusar. Todo mundo já percebe que eu sinto algo por você. Já não preciso nem dizer. Se nunca percebeu é que não prestou atenção. Ou você vive distraída, ou talvez tá fingindo que não vê. E eu sou louco por você. Por você. Pensando em nós dois às vezes, como um gole a mais. E quando a gente tá amando, a gente sempre faz umas loucuras pra alimentar o amor ou pra tentar esquecer. E se eu fico longe com o pé do mesmo jeito, o amor chegou rasgando, arrebentando o meu peito. E tudo na vida acontece quando tem que acontecer. Mesmo que eu corra e tente fugir, aqui dentro de mim só encontro você. É assim, ó. Basta você chegar pro meu olhar me acusar. Todo mundo já percebe que eu sinto algo por você. Já não preciso nem dizer. Se nunca percebeu é que não prestou atenção. Ou você vive distraída, ou talvez tá fingindo que não vê. Que eu sou louco por você. Por você. Pensando em nós dois às vezes, como não olha mais. E quando a gente tá amando, a gente sempre faz umas loucuras pra alimentar o amor ou pra tentar esquecer. E se eu fico longe com tá do mesmo jeito, o amor chegou rasgando, arrebentando o meu peito. E tudo na vida acontece quando tem que acontecer. E se eu fico ou se com é do mesmo jeito, o amor chegou rasgando, arrebentando o meu peito. E tudo na vida acontece quando tem que acontecer. Mesmo que eu corra e tente fugir, aqui dentro de mim só encontro você. Você está ouvindo o Programe-se. Alô, mulherada! Pode crer que eu tô preparado. Preparado pra rodopiar. É o seguinte, vamos nessa. Explode geral, hein? Tô solteiro, mas eu tô feliz. Mas só que mal acompanhado. Eu não gosto de papo furado, que começa errado, não pode dar certo. Ser conquistado levando meu ego, mas no momento eu quero conquistar. A mulherada tá solta na pista. Eu tô preparado pra rodopiar. Tô preparado, eu tô. Ei! Pronto pra rodopiar. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Simbora, vamos, vamos, é. Pronto pra rodopiar. Tô preparado. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Vou pra pagodeiro, eu vou. Pode contar que eu vou sambar, que eu vou zoar a noite inteira. Pode contar comigo que eu tô. Pode contar comigo que eu tô nessa, parceiro. Pode contar que a todo tempo eu vou botar a lenha na fogueira. Tô preparado, tô preparado. Palma da mão. Tô preparado, eu tô. Pronto, o dedinho pra cima. Joga pra cima, palma da mão. Pronto pra rodopiar. Tô preparado, eu tô. Pronto pra rodopiar. Tô solteiro, mas eu tô feliz. Mas só que não acompanhado. Eu não gosto de papo furado que começa errado, não pode dar certo. Ser conquistado levando meu ego, mas no momento eu quero conquistar. A mulherada tá soltando a pista, eu tô preparado pra rodopiar. Tô preparado, eu tô. Alegria, pronto pra rodopiar. Tô preparado, eu tô. Eu tô pronto pra rodopiar, tô preparado, eu é muito fácil, alegria geral, tô preparado, eu tô pronto pra rodopiar, tô preparado. Quero ouvir vocês, mãozinha pra cima, pode bater na palma da mão e roda. Pronto pra rodopiar, tô preparado, eu tô. Programe-se, programe-se. Tô de coração ferido. Já nem sei mais quem sou eu. Seu amor faz tanta falta, saudade me bateu. Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Seu amor faz tanta falta, saudade me bateu. Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Maravilha, então! Começamos super bem por aqui o nosso Programe-se. Nick Minaj, Cristiano Araújo, Bom Gosto e Léo Magalhães. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta com muito mais. Segura aí, é 2 palitos. Eu vou e volto já já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, moçada, estamos de volta por aqui com mais uma edição do nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta você entrar lá no nosso e-mail, indicando 4 músicas e oferecendo pra quem você quiser, claro. Basta mandar ver, programeasua@hotmail.com, ou se preferir, entrar lá no nosso facebook.com/ Programe-se no ar. Agora sim, participação de Nalva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá afim de curtir o sucesso com Marcos e Belucci. I Love You, Kesha, Come On, Israel e Rodolfo com João Bosco e Vinícius, Areia Movediça. E pra fechar legal tem Sorriso Maroto, Vai Chora. Esse é o nosso Programe-se. Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar para você. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu, I love you. Te quero, te amo, te espero. Please, por favor, merci beaucoup, me amo. Como eu amo tu. Vai! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. Em várias línguas vou me declarar só pra você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me sinto com minha, como eu amo tu. Assim, então vai. I love you. Te amo. Please, por favor, me exibo com I love you. Te amo. Please, por favor, me exibo com Programe-se. Feito por você. Getting rowdy. músicas do ouvinte. Programe-se. Vai, sanfone! Você parece areia movediça, me envolve, suga todo o meu amor e joga fora. Cheio de amor, eu segui a sua trilha e caí na armadilha, não sei o que faço agora. Quanto mais tento escapar, mais me afundo nessa ilusão. Nas areias desse amor vou sufocando o meu coração. Eu te amo e te odeio, você me acertou em cheio, me tornei refém do seu poder. Eu te procuro e não te acho, sinto que falta um pedaço, o meu eu não vive sem você. Eu te amo e te odeio, você me acertou em cheio, tornei refém do seu poder. Eu te procuro e não te acho, sinto que falta um pedaço, o meu eu não vive sem você. Com vocês, João Bosco e Vinícius. Chega pra casa, menino. Alô, Israel Rodolfo. Bora. Aí, Goiânia. Olha pro meio da mulherada aí, vai. Você parece areia movediça, me envolve, suga todo o meu amor e joga fora. Cheio de amor, segui a sua trilha e caí na armadilha, não sei o que faço agora. Quanto mais tento escapar, mais me afundo nessa ilusão. Nas areias desse amor vou sufocando o meu coração. Eu te amo e te odeio, você me acertou em cheio, me tornei refém do seu poder. Eu te procuro e não te acho, sinto que falta um pedaço, o meu eu não vive sem você. Eu te amo e te odeio, você me acertou em cheio, tornei refém do seu poder. Eu te procuro e não te acho, sinto que falta um pedaço, o meu eu não vive sem você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Programe-se. Não tem mais clima, chegou ao fim, e a culpa não é minha. Eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração. Você vinha sumindo, beijando, saindo, e eu fingindo que não senti nada. Todo dia que é farra, bebida, balada, eu me cansei na sua vida errada. Não aguento mais ver assim, isso tá fazendo mal pra mim. Então você não vai me convencer. Vai, vai. Toda hora que vem me falar, e você se queixa de mim, então parou aqui. Vai, sai. Não. A culpa não é minha, eu tinha cê pensa de nós dois. Mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração. E eu fingindo que não senti nada. Eu me cansei na sua vida errada. Não aguento mais ver assim. Está fazendo mal pra mim. Então você não vai me convencer. Vai. Toda hora que vem me falar. E você se queixa de mim. Então parou aqui. Vai. Não me merece. Me esquece de mim. Vai. Tá decidido comigo. É assim. Vai. Eu vou ser feliz. Se encontrar por aí, vou fingir que eu nem te vi. Alô, Rio! Mãozinha, então! Mão pra cima, mão pra cima, vem! Vai e chora, lá, lá, lá, lá, lá. Vai e chora, chora. Intrigas, segredo de nós dois. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Maravilha, moçada! Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta com muito mais. Você ouviu em sucesso com Marcos e Belucci, teve Caixa, Israel Rodolfo e João Bosco Vinícius, e fechou legal com o Sorriso Maroto, Vai Chora. Daqui a pouquinho tem participação da galerinha que tá passando por aqui e vai deixar um alô pra toda a moçada que tá curtindo aí o nosso Programe-se. É 2 palitos, a gente vai e volta já já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. A paz é o remédio que mais mal se cura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos se dedique ao cultivo das três paz para que a possa ir colhendo ao longo do dia. Hora da Misericórdia, um programa de cariz religioso apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, que durante 30 minutos deixa uma palavra amiga, de conforto e ainda mensagens e orações pedidas pelos ouvintes. Participe e escute Hora da Misericórdia, de segunda a domingo, entre as 10 e as 10 e meia da manhã, no Canal 1. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não para com o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Onisine Stinguise, on la sonnerie portabilise. Comme c'est une chanson à la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Nuit Zébré, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. De volta no seu rádio. Programe-se. Mas então, a partir de agora, rola pra você muita música bacana. E pra moçada que tá ligada com a gente em todo o Brasil, curtindo aqui o nosso programa, isso é facinho, facinho. Participar, basta você mandar lá no nosso e-mail indicação de quatro músicas, aquela que você tá afim de ouvir aí todas na sequência. Vai lá, anote aí. Vou esperar você pegar o papel e caneta. E aí, já pegou o papel e caneta já? Ainda não? Ah, tá ok, então já pegou, né? Então anote. Ó, programe a sua @hotmail.com. Participação de Neumara Fortaleza Ceará, tá afim de ouvir um sucesso bacana com São Prazer. A gente se diverte. Michel Teló, Love Song. Adele com Skyfall. E tem também o som bacana com Fernando e Sorocaba, Veneno. Esse aqui é o nosso Programe-se. E aí, gente? Alô, baladeiros e baladeiras do Brasil. Camisa, gola, vê, cordão de ouro, um boot lobo no pé. As mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio brate no pulso, já cuida pane. Perfume é um amilho, pato rapane. Teto solar na minha caranga equipada. Ouvindo o São Prazer no último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um slam. A gente causa quando chega na balada. O Zé Povinho cresce o zóio e pergunta quem é. Pode puxar, pode chamar, não pega nada. A gente veio mesmo, foi na intenção de mulher. Assim que a gente chega, a gente bebe chandon, deixa black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe chandon, deixa black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. Agora melhorou, melhorou. Chega pra sambar com a gente. Vestido da de rádio, coladinho, as mina para o salão. Um corpo lindo, bronzeado, que é pura tentação. Dia corrente, chuante, o bolsa, Dolce Gabbana. Só quer beber, vive, glicou todo fim de semana. Amiga dela de shortinho, toda bonitona. Chegou numa 600 louca, toda empinadona. Meu monte tipo lobo mal já tá armando o pote. E convocou o time dela já pro camarote. Eu sou um bobo nem nada. Vamos beber, morar, vamos brindar a vida, vamos ser felizes. A gente bebe chandon, uísque é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Gente, alegria, alegria, meu povo. Vamos beber, vamos beber. Vamos brindar o dia de hoje com amanhã, só pertence a Deus. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe champanhe. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som. Camisa, gola, vê, cordão de ouro, um boot louco no pé. As mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio bright no pulso, jato da money. Perfume é um amilho, pato rabane. Teto solar na minha caranga equipada. Ouvindo o São Prazer no último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um zé. A gente causa quando chega na balada. O Zé Povinho cresce o zóio e pergunta quem é. Pode puxar, pode chamar, não pega nada. A gente veio mesmo, foi na intenção de mulher. Gosto muito. A gente bebe chandon, o risco é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe chandon, um brinde pra você, um brinde pra mim. Um brinde pra nós. Um brinde à noite, vamos se divertir. Na praia, na balada, na rua, aonde for. A gente curte o som, a gente se diverte. Programe-se.

preste atenção, aumente o som. Se liga agora no recado que vamos mandar. Alô DJ, bota a pressão. O Léo e Júnior tá na área, o trem vai estourar. Não quero ver ninguém parar, o trem vai explodir. Um novo som contagiante pra fazer você sorrir. Venha com a gente e você não vai se arrepender. Alô formado, perguntamos junto com você. Sabe pra quê? Só pra fazer um belisca com você. Eu sou apenas um belisca com você. Eu quero ver também se você sabe fazer. Vem me beliscar que eu vou beliscando você. Só pra fazer um belisca com você. Apenas um belisca com você. Eu quero ver também se você sabe fazer. Vem me beliscar que eu vou beliscando você. Só pra fazer com você. Isso, apenas um belisca com você. Eu quero ver também se você sabe fazer. Vem me belisca que eu vou beliscando você. Só pra fazer um belisca com você. Apenas um belisca com você. Eu quero ver também se você sabe fazer. Vem me belisca que eu vou beliscando você. Músicas do ouvinte, programe-se. As long as you love me, we're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. Smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you're no good. We both know it's a cruel world. But I will take my chances. We could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum. I'll be your silver. I'll be your gold. As long as you love, la la la la la. Second of the day for your dreams, girl. I'll be your hover. You could be my destiny's child on a singer. So don't stress and don't cry. Oh, we don't need no wings to fly. Just take my hand. As long as you love me, we could be starving. We could be homeless. We could be broke. This makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like, whoa, oh God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side, I stand back and point at you. You, you, the one that I argue with. Feel like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know. We got issues, baby, true, true, true. But I'd rather work on this with you than to go ahead and start with someone new. As long as you love me. We could be starving, we could be homeless. We could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum. I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love me. I'm

Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Salve, salve, moçada! Mas infelizmente o nosso Programe-se vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais uma edição. Muito mais músicas e participação da galerinha. Lembrando você que tá vindo participar, entra lá, @hotmail.com, ou se preferir no nosso facebook.com/programa. Um abraço para você, um beijo e até amanhã, claro. E lembre-se, Jesus é a porta e o resto é parede. Eu fui, abraço galera, tchau. Esse é o Programe-se. Programe-se.